But as it was first contact band, the same kind of also able to pass the system is 1018. Я слышу, как Яросен, почему я слышу, или Яросен, да, что хочу, если бы еще раз думал, что он там не делал, то слышу, я лежу еще на верном месте. 3 on the ground at 5-4, leaving the runway next to the right, contact ground 149. Next to the right, 1219, Aero Pacific, obrigado. agora chama a torre em 118, responda. Sim, meu, Roberto, você não é 3 Mundial? 118, decimal 95. Do Xené 6310, LS da 10. Do Xené 6310, abstrato, autorizado pouso, 120 graus, Thank you. alinhado, estabilizado é o voo 1096. Salvador, muito boa noite. É o voo 1096, estabilizado a distância. Voo 1096, autorizado pouso, 120 graus, 119. 3, depois o 1096. Deixa que eu tenho localizado direto o TAP. Salvador, Azul 2795, boa noite, informação Delta. Azul 2795, eu estou com a nossa posição com o Alan, isso é para de Bolsa, para 4.000 pés, para a gente levar o leque. Está confirmando, a gente passou onde, Azul 2795, é na faixa de frente? Sim, eu estou com a nossa posição com o Alan. Nativo, quando no ideal, então, mais 30 milhas da F040 Azul 2795 ao 1018. 3197, decolou os 24, chama o controle, é 1208. 1208, graças ao Alvorada, está 3197. Salvador, boa noite. Tá 3197, decolado na São Roma, passa 1.400 pés. 3197, contato Bernardo, colégio de aviação 8 milhas do localizador do lado esquerdo, um laser verde.